Meu parceiro M10, preste bem atenção no que eu vou te falar. Eu tinha uma mulher que pra mim era tudo. Hoje eu percebi que ela não vale nada. Ficava de papo com outros na net, eu peguei no flagra. Eu ia sair, ela segurou meu braço e eu falei assim pra ela: solta meu braço, a vida é minha, o que quiser fazer eu faço. Abaixa o tom de voz, eu não sou surdo não. Não perde o seu tempo dando explicação. Logo você bebeu, a rainha da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela. Essa piriguete de internet, rapariga digital, nunca vai encontrar uma paixão real. Essa piriguete de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu. Menino de rua. A rainha da esperteza deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já era. Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela. Essa piriguete de internet, rapariga digital, nunca vai encontrar uma paixão real. Essa piriguete de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com cara mais bonito do que essa internet, rapariga digital, nunca vai encontrar uma paixão real. Essa piriguete de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com cara mais gostoso do que eu.